está escrito: todo aquele que crê e perseverar, vida eterna vai alcançar. Mas aquele que desacreditar, o inferno vai queimar. Se você não acredita, irmão, tá na Bíblia, pode procurar. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, mano, agora. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, hoje agora. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, mano, agora. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, hoje agora. Jesus Cristo tá voltando, você não acredita? Tá se cumprindo a profecia antes escrita, a palavra de Deus que por muito é desprezada. Profanação, chacina, explosões, criança abandonada. Uma dúvida interior crescendo em você, tá insegura com isso, não sabe se vai subir ou vai descer. Final está próximo, veja os sinais. Guerras, terremotos, irmão, vivendo no sistema de Satanás. Manipulados pelo mal, seguidor de Lucifer. Moleque com 13 anos se tornando marginal. Com certeza tá fazendo o que o inimigo quer. Agora o bicho vai pegar. Não tem pra onde correr, o Messias tá voltando. É melhor se arrepender, o tempo fecha. Profecia vai se cumprir, o império mal logo vai cair. A hora é chegada, o céu vai se abrir. Renegados descer, remidos subir. Com certeza novas criaturas vamos ser. O grande dia chegou, se não acredita, só lamento pra você. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, mano, agora. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, hoje agora. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, mano, agora. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, hoje agora. A qualquer momento a trombeta soará, no piscar de olhos Jesus Cristo vai voltar. Ele virá como um ladrão, não saberá o dia nem a hora, meu irmão. Raiz de Davi, estrela da manhã resplandecerá. Aquele que vigia está atento, ele subirá ao encontro do seu noivo. Se cobrir, a porta não se fechará. Prometeu voltar, levará para si aqueles que perseverar, vigiando e vencendo, seguindo o caminho estreito. Pare e pense, não tem outra chance, esse é o seu direito. A profecia já está se cumprindo a todo momento. O que lê entenda, rumores de guerra, Estados Unidos atacando Iraque. Isso é um tormento, projeto de Deus ao destruição. Pai matando filho, irmão matando irmão. O tempo é chegado, a hora passa rápido. Por amor dos eleitos, o dia é abreviado. Não seja enganado, com dados do falso Cristo. O que está acontecendo neste momento é o que está predito. É o que está predito. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, mano, agora. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, hoje agora. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, mano, agora. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, hoje agora. Preparem-se pro final dos tempos, pra quem ficar é só tormento, agonia, morte, sofrimento, por aqui não ficará. Pedra sobre pedra que não seja derrubada, desastres, atentados, já prenunciou a segunda vida, antes que isso vai ser arrebatada. Jesus descerá do céu pra buscar os seus, todo aquele que nasceu de novo, aquele que creu. Sete trombetas tocarão anunciando a chegada do rei dos reis, muitos que ficaram anunciarão o sumiço dos cristãos. Pra quem perseverou até o fim, alegria, gozo e amor, vida eterna certamente irá alcançar. Pra quem seguiu falsos deuses, com certeza no inferno queimará. Com certeza vai se lamentar pra quem ficar. A marca da besta logo aparecerá, sente a ele cada vez mais perecerá. A porta se fechará, musam de bater, mas ela não se abrirá. Não quis aceitar o Senhor Jesus, agora é tarde, a porta se fechou. E o capeta que te conduz, que te conduz. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, mano, agora. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, hoje agora. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, mano, agora. Está chegando o dia, está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, te prepara, hoje agora.